obriga tantos corações a explodir. Na correria do centro, tomando chuva, esperando o céu abrir. Procuro você no meio da multidão. Procuro você no meio da multidão, mas eu não posso ver. Procuro você no meio da multidão. Procuro você no meio da multidão. Rapidamente, os carros passam e os faróis não se iluminam. Tantos lugares pra gente ir, à noite sempre alguém por perto pra rolar de rir e dançar pela avenida, com os olhos abertos, esperando o sol sair. Procuro você no meio da multidão. Procuro você no meio da multidão, mas eu não posso ver. Procuro você no meio da multidão. Procuro você no meio da multidão. Procuro você no meio da multidão.